Será que ninguém se importa com a preguiça cítica? Se um de vocês conseguir passar por essa depressão aí na frente, leva. Espera até a gente chegar e vai! Thank you. você é grandão, precisa de muita madeira. Eu sou pequenininho.

Kid! Thank you. você vai virar comida de coruja. Thank you. Vamos lá, pessoal. Fiquem juntos. É fácil se perder por aqui. Dá pra ficar junto, por favor? Já chega a tomar conta de um bebê. preguiça nesses lugares, já perceberam? Ei, olha, mano, um mamute. Oh, alguém me belisque. Ei, ei, esse gorducho é igualzinho a você. Ah, ele tem uma família. E ele tá feliz. Oh, ele tá brincando com o filho. Viu, mano? Esse é o seu problema. É isso que os mamutes têm que fazer. Gente. Achar uma fêmea, ter os seus mamutizinhos e... Gente. Que é? Cala essa boca. A gente mesmo. Olha o monte quebrado. Próxima parada, passagem glacial. humano mais estranho que eu já vi. Imagina que seu pai ia dizer se você voltasse todo sujo e fedorento desse jeito, não é? Thank you. Música